Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos continuar nossa leitura bíblica como corpo de Cristo. Vamos lendo todos juntos a palavra do Senhor. Hoje vamos ler o capítulo 4 de 2 Samuel. 2 Samuel. Capítulo 4, um capítulo pequenininho e sem grandes tiradas, vamos dizer assim. É um capítulo que continua falando sobre a história de Israel, mas como toda palavra é divinamente inspirada por Deus, nós seremos inspirados também. Antes disso, eu começo com o relatório que começamos essa semana e vamos compactando agora até o fim dessa semana e depois só daqui uns 2 meses. Bem, o total geral de WhatsApp, blog e YouTube é de 378.114 escutas ou visualizações, no caso do YouTube. 378.114. Nós saímos de 370.733 e agora andamos um pouco mais, 378.114, 378.114. Estamos no Brasil, no Uruguai, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália, Emirados Árabes, França, Países Baixos, uma região ou país desconhecido, Canadá, Rússia, Arábia Saudita, República Tcheca, o Reino Unido, Seychelles, Ucrânia, Argentina, Turquia, Espanha e outro país com uma grande procura, mas não identificado no relatório. Geralmente isso acontece em países onde o evangelho é proibido. E nos alegramos, porque a palavra do Senhor está chegando lá. Os textos mais procurados são do Apocalipse, Eclesiastes, Lições para Líderes, Jeremias, o testemunho da pastora, o Eterno fechou a sepultura, Mateus, Gênesis e Êxodo. Mas sabemos também que cada livro que é ministrado vai tendo uma procura também. Louvado seja Deus por essa abrangência, por aquilo que começou com um grupo orando pela minha recuperação de saúde há 5 anos e 4 meses atrás. 5 anos, 4 meses, está indo para 5 anos e 5 meses, e tomou uma proporção realmente que nós nem imaginamos, nem imaginávamos quando começamos. Louvado seja Deus, nós vamos fechar essa semana com mais uma lida, mais uma passagem pelo relatório geral. E depois paramos e voltamos só daqui a 2 meses, tá bem? Eu vou ler agora, na abertura devocional, um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele diz assim: o Espírito Santo, em vez de nos escorraçar, por causa de nossas fraquezas, nos assiste. Louvado seja Deus por tão grande compaixão. Deus cura as feridas da nossa alma. Na vida, passamos por dramas que ferem e sangram a nossa alma. Perguntamos a Deus: por que, Senhor? Por que comigo? Por que agora? E ouvimos apenas o silêncio de Deus. Quando Deus está em silêncio, porém, ele não está inativo, nem indiferente. Está trabalhando em nosso favor. Não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Voltando aqui, irmãos, que o texto caiu. Vamos fazer uma limpeza aqui no, nas mensagens. Eu quero ler para você ainda. Deus está trabalhando a nosso favor, não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Podemos dizer com otimismo indestrutível que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando não vemos isso, nem sentimos isso. Deus está trabalhando por nós, pois sua vontade é perfeita e seu plano não pode ser frustrado. Eles nos desejaram, a equipe de abertura, um bom dia. Nós desejamos a eles uma boa noite, um bom dia amanhã e todos os dias de suas vidas. Que o Senhor abençoe a equipe de abertura e também a todos os irmãos e irmãs. Louvado seja Deus. Vamos agora para a leitura de 2 Samuel, capítulo 4, como eu disse, bem pequenininho. Isbossete é assassinado. Esse é o contexto. Isbossete é assassinado. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: assim que Isbossete, filho de Saul, ficou sabendo que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, seus braços decaíram, abateu-lhe todo o ânimo e todo Israel se apavorou. Isbossete, filho de Saul, contava com dois chefes de guerrilha. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, filhos de Rimon, o Beerotita, da tribo de Benjamim, porquanto a cidade de Berote era considerada parte do território de Benjamim. O povo de Berote fugiu para Gitaim e até nossos dias vive ali como forasteiro. Até os nossos dias, eu repito para os novos que vão chegando a cada semana ou quinzena, até o dia em que o texto foi escrito. Não é até hoje, até o dia em que o texto foi concluído. Versículo 4. Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade quando se ouviu a notícia de que em Jezreel Saul e Jônatas haviam tombado. Sua ama o apanhou e fugiu. Todavia, na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibossete. Só um esclarecimento, irmãos. Na nota de rodapé da BKJA, Jônatas, filho de Saul, tinha um filho que ficara com grande dificuldade de locomoção devido a uma queda na infância. Contudo, o que o autor deseja ressaltar aqui é o fato de não haver na família de Saul alguém que pudesse herdar o trono com a morte de Isbossete. Pastor, esse nome Isbossete? O nome Isbossete significa homem desonrado. Homem desonrado, versículo 5, 6 e 9. O nome original de Mefibosete, 1 Crônicas, perdão, 1 a 13, nesse capítulo, 16 de 1 a 4, 19, 24 e 30, 21, 7 e 8, 1 Samuel 31, 2 e 4. O nome original de Mefibosete era, na verdade, Merib-Baal, que tem o sentido de adversário de Baal. 1 Crônicas 8, 34, que acabou sendo escrito com leve alteração na forma de se grafar em hebraico, se escrever em hebraico. Meribaal, mas mudando seu significado para amado de Baal, alterado de novo pelo autor do livro de 2 Samuel, para Mefibosete. Então, ao invés de amado de Baal, o nome é alterado para Mefibosete, que quer dizer boca desonrosa, capítulo 2, versículo 8. Só um detalhe aqui para você identificar os nomes e os significados. Voltemos ao versículo 5. Os filhos de Rimon, de Beerote, Recabe e Baaná estavam a caminho e chegaram à propriedade de Isbosete. Agora você já sabe o significado, o erro de grafia e o verdadeiro sentido do seu nome. Na hora mais quente do dia, na hora do costumeiro descanso do meio-dia, os dois entraram na residência como se fossem buscar trigo, mas o feriram de morte, transpassando-lhe o estômago e em seguida fugiram. Eles haviam entrado na casa quando Isbosete estava deitado na cama no seu quarto de dormir. Depois de o transpassarem e o matarem, deceparam-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram durante toda a noite pelo vale do Rio Jordão, a rota de Arabá. Dá para você localizar nos mapas desse período, ou no final da sua Bíblia, ou hoje você encontra com facilidade esses mapas na internet. É só baixar mapas e você vai achar. Versículo 8. Assim que chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete a Davi e declararam perante o rei: aqui tens a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que queria tirar-te a vida. O Senhor entregou hoje ao Senhor, meu rei, a vingança sobre o crime de Saul e sua descendência. O primeiro Senhor é Deus. Então, estão dizendo assim: Deus entregou hoje ao Senhor. Aqui é Davi. Então, Deus entregou ao Senhor, nosso rei Davi, a vingança sobre o crime de Saul e sua descendência. Então Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita: juro pelo nome de Yahvé, que me tem livrado de todas as aflições, se ao que me veio comunicar a notícia da morte de Saul imaginando que trazia notícias que me alegrariam, eu logo o apanhei e o mandei executar em Ziclague como recompensa pela sua mensagem. Com muito mais razão, quando homens cruéis mataram um homem justo em sua casa, repousando sobre sua própria cama, não deveria eu requerer o seu sangue de vossas mãos criminosas e de vos exterminar da terra? Então Davi ordenou aos seus filhos mais novos que os matassem. Cortaram-lhe as mãos e os pés e os penduraram perto do açude de Hebrom. Tomaram, entretanto, a cabeça de Isbossete e a sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Fica sempre impressionante para nós, se bem que falava agora com a pastora Meire, e a gente tem visto cada dia o mal crescer. Aos poucos a gente nem vai se sensibilizando mais de tanta maldade que a gente tem visto. Mas naquela época, isso acontecia mesmo. Matavam, tiravam a cabeça, cortavam os membros, era uma coisa dramática. E naquela época também, ou aquela época, a luta era contra carne e sangue. E vieram algumas pessoas anunciar: olha, morreu o filho de Saul, né? O filho de Jonatas, filho de Saul, e achando que iam alegrar Davi, mas na verdade, isso entristeceu o coração de Davi, e pelo contrário, quem trouxe a notícia é que foi castigado dessa maneira dura, dessa maneira sangrenta. Eles foram castigados, flagelados por causa da notícia que trouxeram. Achavam que estavam falando de uma coisa muito entusiasmante, né? De muito entusiasmo para Davi, mas não. Davi tinha um coração de Deus e isso não o alegrou em nada. E ele deixa claro: alguém que estava na sua própria cama foi assassinado. Mataram um justo em sua própria casa, repousando em sua própria cama. Não deveria eu requerer seu sangue de vossas mãos criminosas e vos exterminar da terra? E o que ele acabou fazendo. Meus irmãos, minhas irmãs, compartilhando agora mesmo com uma serva do Senhor, que o espírito de violência que nós temos visto em nosso meio e que vai se agravar. Não sou profeta da desgraça, não é isso. É porque a Bíblia nos diz que isso vai acontecer, isso vai se agravar, o mal vai se agravar com a manifestação da besta, do falso profeta, do anticristo, como preparatório para a volta de Jesus. Então, nós vamos viver cada dia, o mal mais presente. Isso vai se agravar e nós temos que ficar atentos, eu dizia a ela, vigilantes. Nossa função é permanecer vigilante diante de tanto mal que nos assombra, já assombra e ainda vai assombrar ainda mais. Que Deus nos abençoe e retire de nós todo o espírito de violência. E nós saibamos ter a sabedoria para não nos alegrarmos com nenhum tipo de espírito de violência, mas, pelo contrário, que nós desejemos a justiça do Senhor, a paz do Senhor, a bênção do Senhor, a volta do Senhor Jesus, porque Ele é Senhor. Ele, Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal que vai aumentar, nos livre de todo mal e coloque no nosso coração o coração de Deus, como o coração de Davi era um coração de Deus, que nós tenhamos cada vez mais a imagem e a semelhança com o coração do Senhor. Que Deus abençoe a todos e todas, permitindo o Senhor, nós vamos adiante com 2 Samuel, capítulo 5, que vai trabalhar a aclamação de rei de Davi como rei em Israel, a conquista em Jerusalém e tudo mais. Mas isso nós compartilhamos na próxima palavra, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo mal e de ficar conformados com esse mal. Pelo contrário, que não nos conformemos com esse mal, mas transformemo-nos pela renovação do nosso entendimento, como dizem Romanos, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o fortalecimento que vem do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.